e ver o céu que eu nunca vi. Quero andar de novo no passado e quero ser seu convidado e quero amar você aqui. Essa vida antiga, essa vida antiga. Essa vida antiga, essa vida antiga. Meu mar, meu mar. você passar daquela porta, você vai ver como é que são as coisas, como é que estão as coisas. Sei que o mundo pesa muitos quilos, não me leve a mal se eu lhe pedir para cortar os grilos, cortar os grilos, cortar os grilos, cortar os grilos. Aí então você vai se convencer que se o mundo pesa, não vai ser de reza que você vai viver. Descanse um pouco e amanheça aqui comigo, sou seu amigo, você vai ver. Se você passar daquela porta, você vai ver como é que são as coisas, como é que estão as coisas. Sei que o mundo pesa muitos quilos, não me leve a mal se eu lhe pedir para cortar os grilos, cortar os grilos, cortar os grilos, cortar os grilos. Aí então você vai se convencer que se o mundo pesa, vai ser de reza que você vai viver. Descanse um pouco e amanheça aqui comigo, sou seu amigo, você vai ver. Sou seu amigo, você vai ver. Sou seu amigo, você vai ver. Domingando e o samba esperando, sem grana na mão, pagamento à vista. Vendeu pro turista o morro da foto do cartão postal, tanto de graça, a conexão. Na praia vermelha, com cara de cão, chegou a polícia e o pão de açúcar virou notícia. Pagamento à vista, vendeu pro turista. No morro da foto, no cartão postal, dando de graça a conexão. Na praia vermelha, com cara de cão, chegou a polícia e o pão de açúcar virou notícia. Chegou a polícia e o pão de açúcar virou notícia. Chegou a polícia e o pão de açúcar virou notícia. Ao coqueiro verde, esperei uma eternidade. Já fumei um cigarro e meio e narinha não veio. Como diz Leila Diniz, homem tem que ser durão. Se ela não chegar agora, não precisa chegar. Pois eu vou embora, colhei meu pasquim. Se ela chega e não me vê, sai correndo atrás de mim. Meu pasquim, se ela chega e não me vê, sai correndo atrás de mim. Você me ama e quando

retrato ainda na parede, meio amarelado pelo tempo. Como a perguntar por onde andei, que eu falei: onde andei? Não deu para ficar. Porque aqui, aqui é o meu lugar. Eu voltei para as coisas que eu deixei. Eu voltei. Sem saber depois de tanto tempo se havia alguém à minha espera. Passos indecisos caminhei e parei. Quando vi que dois braços abertos você passa e nem me vê. Fico pensando no que eu faria pra ter você, pra ter você de qualquer forma. Qualquer maneira, você nem sabe que eu estou ficando infeliz. Não posso mais guardar comigo os versos que eu já fiz pra lhe dizer do meu amor, do meu amor. Também fui eu quem lhe mandou aquela flor, aquela flor. Vivo fazendo milhões de coisas, qualquer loucura pra ter você. E os dias passam correndo, vou acabar lhe perdendo. Preciso descobrir um jeito de chamar sua atenção. O meu melhor sorriso eu dei, você não viu, você não viu. Gritei seu nome, mas nem assim você me ouviu. Você me ouviu. Por mais que eu faça, não adianta. Você nem nota minha existência. E os dias passam correndo, e de esperar vou morrendo. Vou acabar ficando nua pra chamar sua atenção. Vou acabar ficando nu pra chamar sua atenção. Vou acabar ficando nua pra chamar sua atenção. Prova um pouquinho. Muito obrigada. Obrigada, muito obrigada. Caramba. Gostou? Erasmo. Que delícia. Alô, ouvintes. Aqui fala Erasmo Carlos, conversando com vocês e contando milhões de novidades a respeito do meu novo disco. Você já fez a sua parte,

Contacto Brasil con Oscar García da Rosa. Yo.